Pô, mano, tem uma parada pra te falar, né? É mesmo? O que que é? Você é louco, mano. O que que tá acontecendo? Fala pra mim. Vou te falar, espera. Eu acho que eu estou pegando a mesma mina que você. Eu não sei como isso foi acontecer. É impossível, pois a mina que eu fico é fiel. Sou eu aqui na terra e Deus lá no céu. Mano, é verdade, escuta o que eu digo. Mexi no WhatsApp dela, tinha conversa contigo. Quanta maldade, porque ela fez isso comigo. Tanto cara no mundo, fui pegar logo um amigo. Eu já sei o que fazer. Vamos acabar com a raça dessa mina. Pilantra, bandida. Se eu me apaixono, ela acaba com a minha vida. Safada, ela quer namorar dois. Quer ficar comigo e ficar contigo depois. Pilantra, bandida. Se eu me apaixono, ela acaba com a minha vida. Safada, ela quer namorar dois. Quer ficar comigo e ficar contigo depois. Fazer com ela? Ah, mas eu ainda tô indeciso. Não pode ser a mesma mina. Não, é sim, pô. Eu acho que eu estou pegando a mesma mina que você. E eu não sei como isso foi acontecer. É impossível, pois a mina que eu fico é fiel. Sou eu aqui da terra e Deus lá no céu. Não é verdade, escuta o que eu digo. Mexi no WhatsApp dela, tinha conversa contigo. Manda maldade, porque ela fez isso comigo. Tanto cara no mundo, foi pegar logo um amigo. Eu já sei o que fazer. Vamos acabar com a raça dessa mina. Pilantra, bandida. Se eu me apaixono, ela acaba com a minha vida. Safada, ela quer namorar dois. Quer ficar comigo e fica contigo depois. Pilantra, bandida. Se eu me apaixono, ela acaba com a minha vida. Safada, ela quer namorar dois. Quer ficar comigo e fica contigo depois. Acaba com a minha vida. Safada, ela quer namorar dois. Quer ficar comigo e fica contigo depois. Pilantra, bandida. Se eu me apaixono, ela acaba com a minha vida. Safada, ela quer namorar dois. Quer ficar comigo e fica contigo depois. E aí, dá um troco. É isso aí, vamos acabar com a raça dela.